frente, meu relógio tem branco e rosé. Tudo um doce, uma bala de ver. Eu não vim da roça, eu vou vingar da roça. Me vingar, não, só pra fuder você. Mas a garota é só pagar pra ver. Quer um show, é só pagar pra ver. E não adianta não me enrolar. Se meu corpo noticiado na TV. São conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Eis a questão, eis a questão. Need a visa for a bitch in Brazilian. My balls, my wrenches like 250. My flight to Brazilian, pull out a billion. Show love to the kids, I'm passing money. Hundreds, fifties, make it rain 20s. Overseas, they say, make it rain on me. I was in the trap for a half chain. Mais uma fita, mano. A mente já é garantia, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. Desde amanhã com a minha vida. Eu só faço quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter vida, senão vai ser pra ser vivida. Mais uma fita, coisa ruim vira notícia. Sem espaço pra quem vacila, coisa não fica mais séria ainda. Conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Eis a questão. Eis a questão. Esse é o DJ Nando eletrizante. Tudo que lança história. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV, vai matar ou morrer. Eis a questão, eis a questão. Ficção na TV, vai matar ou morrer. Eis a questão, eis a questão.